Chamei a 251, decolou aos 37, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, chamei a 6251. Bom dia, 6251, no contato radar, subo 360. 300, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 Salvador, bom dia, web 6749, ciente da informação Delta, autorização Guarulhos, na principal. 6749, copia o 340 para Guarulhos. Ah, firmo, 6749 web. Ok, web 6749, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, aerovia Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme o plano. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida inicialmente a Dael, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5060, controle em 120, decimal 8, contexto. Está autorizado 340, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, segue conforme o plano. Decolamos a 10, com curva direita no posto da Dael, Leda, Bride. 5060, transponder 208, ao controle Salvador, é 6749, estamos 2. Correto, 6749, chama para o acionamento, portão 2. 6251, chame Recife 1251. Comando Recife 1251. Afirma. Tá, bom dia. Bahia 9645, desça para 2000 pés, ajuste 10 na meia. Autorizado. Torre Salvador, Aero Jet 5898. Bom dia, autorização. Bom dia, Web 5898, está autorizado para Confins, o nível 340, pela Upper Zulu 16. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, o transponder é 5064 e o controle em 120, decimal 8, contexto. Autorizado, Confins, nível de voo 340, decola da 10, com a primeira curva à direita. A da El Leda Bridge, a primeira pessoa após o nome. Acima 5064, controle de saída 208 Web 5898.10. Correto, Web 5898, chame para o acionamento no 10. Camarada Pushback, acionamento 5898. Questionamento. 6749, autorizado para o questionamento no 2, chame táxi, o altímetro no 0, 1 no 6. E acionamento WebGet 5898. 898, autorizado, chame táxi, o altímetro no 0, 1 no 6. Autorizado, chame táxi. No 7, bom dia. Está autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela Upper Zulu 10 até ESMAP. Após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita. Subida da El, Leda, Bridge. O transponder é 5063 e o controle em 120, decimal 8. Contexto. Thank you. Web 5717, correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 4. Para o táxi, Web 5719, está com 112 a bordo, 3 anos e 45, atendendo o galeão. Copiei 112, 3h45, galeão, está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem, Web 6749. Copiei certo, ponto de espera, Web 6749. Já está pronto, é isso? Confirma. O 5717, por gentileza, aguarde um instante. A expectativa é de 2 a 3 minutos. Tem uma aeronave da companhia que vai taxiar aqui do setor sul do pátio em instantes a sua retaguarda. Ok? Pode ser autorizado, seu puxo. Web 6749 está autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é de 130 graus com 9 nós. Ali decola 10, Web 7-8, 3 horas de galeão, livre o táxi, contorne o pátio 1, após Indy Alpha para o ponto de espera da 10, chame para a parada colagem 5898. Contorno o pátio, Indy Alpha, contorno o ponto de espera, chamará 5898. O 5717, coordene com a equipe de solo, após o táxi do colega Calda, está livre, puxa, chame táxi. Web 6749 decolou aos 00, chame o controle em 120.8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, Paulo. Estabilizado o Rio 96, 9645, chame a torre 118.95. 1895, 9645. Salvador Departure, good morning, Web 749. Webjet 6749 climb level 340 in the residence center. 340, any chance to fly direct Leda? Clear Leda position. Direct Leda, thank you. O Web, gente, 5818, ponto de espera da 190, pronto para o desloca da navegação. Após o pouso do cargueiro, a linha mantém, Web 5898. Após o pouso da linha e mantém na 190, 5898. O Rio 9645, cheque o trem, o vento de 130 graus com 9 nós, o altímetro no 0, 16, está autorizado o pouso na 10. Tem que vai travado, livre pouso, 9645. Rio 9645, no solo ao 04, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, posição meia dúzia. À direita, Alfa e Kilo, posição meia dúzia, Rio 9645, obrigado. Pronto para táxi, Web 5717, com 107 a bordo, 3 horas e 30, alternando com 15. 127 a bordo, é isso? 107 a bordo. Ah, ok. 107 a bordo, 3h30 e confins. Livre o táxi à direita, chama no ponto de espera. Pronto para a decolagem, 5717 da Web. Táxi à direita autorizado, chama quando pronto no ponto de espera, 5717.